Música, seu bem, foguete, moleque. Alegria nervosa. E a hora do rei dos cavaleiros, a cavalhada vai começar. Quem é que chega de mansinho pela beirada pra somar, claudear, perturbar? Alexandão! Faz a base na estiga com perícia para compor, fluir a rima de bamba. Alexandão! Rimando do microfone, arranhando o vídeo scratch na calma. Alexandão! Sem mais ela, a família do rap se expandiu, do Nordeste até o Sudeste, todos agregar. Ei! Pronto! Liga a câmera, vamos lá gravar. Tomando uma em Dedé, bota em fé, mãe Luísa, sua bestiga, muito irmão pra colar, vem cá. Quem foi que disse que o rap não colava aqui? Se não colou, então me explica. Tapa na cara, surpresa, navalha. Rasga tua cara, mascarada, mostra com o tempo que faz na sofá. Rasga o fone, né? Pra todo som, já falei, baixa frequência. Temos chão pancada na mente, só na cadência. Qualquer lugar que eu for, levo meu rap, respeito frequente, palma da mão prevalece. Em todas as cidades que passei, deixei na amizade. Pronto pra colher na maniga, sobra a coragem. Pensa, mamãe, tô nessa vida de verdade. Então sente o som e viaja. É quente o som, maloqueiras. Então sente o som e viaja. É quente o som, maloqueiras. Tipo embolada no repente do repente está nato. O rap é quente como o clima é quente, aquece o cenário. Vou que vou não de embalo, mas por ser representativo. Preto por preto nos guetos, vejo o respeito fluindo. Acorda teu espírito de lute, não desanima, irmão. Se preciso for pela paz de sua vida, pois nada nesse mundo é em vão. Te digo, Deus é justo, cabeça feita pelo certo. Eu sigo a minha conduta, aqui é mais um. Sei que também sou herdeiro da arte. Rua viva, cultura negra, sinta o som e viaje. Tapa na cara de quem procura ser mais um atraso na vida dos irmãos que batalham honestamente sua conquista. Então sente o som e viaje. É quente o som, maloqueiras. Então sente o som e viaje. É quente o som, maloqueiras. Chegou pra pica, já falei. Enxame incontrolável quando toca no carro, no bar. Vários lugares com simplicidade. Assim que piso no palco me vejo, no rosto de cada louco pensei. A firmeza no olhar, sinto a emoção que me traz certeza. Que vale a pena, segue o sonho enquanto a vida investe. Se o mundo gira, faz o que, deixa que vira e mexe. Tem meu que, essa vida é tu, isso não muda, segue. Tua mente é bússola, cutuca com fé e prospere. O som é quente, o mar vai secar e não vai bastar. A chama acendeu pra frente, caranguejo aqui não vai colar. Nem mil correntes atadas vão poder prender e segurar. A arte inflama e mexe, coquetel vai estourar. Lá vem o vaqueiro pelos atalhos, agenda as redes para escurrar. Vai, vai.